beat produzir tudo de pedaço da minha alma, mano. O processo é lento, perfeito taruga, quem ganhou no final? A crítica vai engasgar, viu muita rima na agulha, saca? Eu tenho pra trocar. Desacredito da minha capacidade, já fui avisado, eu sou primão, só vou praticar a trairagem. Nem vem tentar se envolver, falo por si, meu jeito marginal vai assustar quem é falho. Quer pagar pra ver, doidão, batalha de frente, vagabundo. Ação opositora te coloca pro teu mundo. É foda, qual é o preço da lealdade? O interesse é o caminho, óbvio pra negros a disfarce. Mas não, não, não, comigo não, João. Se sou capaz de matar um traidor, a dor é o melhor remédio, é o meu critério. Chega pro pau muitos, mano, sabe, substituta. Considere-me, se julga ser capaz, então vira-me. Sua inveja é contida, eu entendo. A verdade é tudo aqui, você é pequeno. Considere-me, se julga ser capaz, então vira-me. Sua inveja é contida, eu entendo. A verdade é tudo aqui, você é pequeno. De pegada, escuto passos, passos largos, rastejantes me perseguem. Os passos realmente que me seguem. Focado num quarto fedido, ripando pra caralho. Tandera, só te canto, assistindo. Doutor, também sou empreendedor. O marginal aqui não é menos, ele é mais do que um incômodo pro senhor. Tá ligado? Também sei do protocolo. E meio a uma de gente me derrubar. Muito monopólio, cuzão. Quando te disse que eu cortava a cabeça dos cuzão, que só da falha. Eu não tô de palhaçada. Aí, eu não sou fã de canalha. Me lembro de tempos nebulosos que passei. Remédio minas densas, me combati, me superei. Não é do repetiu, desisti. Primeiro uma chora, pra depois ela sorrir. Considere-me, se julga ser capaz, então vira-me. Sua inveja é contida, eu entendo. A verdade é tudo aqui, você é pequeno. Considere-me, se julga ser capaz, então vira-me. Sua inveja é contida, eu entendo. A verdade é tudo aqui, você é pequeno. Não sabe onde eu passei, o rap, o xará, os espinhos, caminhei. Truta, não vou parar. Não adianta, não. Nego querer, ninguém vai, não vai me derrubar, não. Por espinhos, caminhei. Truta, não vou parar. We'll be right back.